Todo mundo ouvindo? Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu queria comentar aqui brevemente esse artigo do Joel Pinheiro da Fonseca, que saiu numa revistinha lá do Nordeste, chamada Café Colombo. Eu poderia, evidentemente, reivindicar o direito de resposta e preencher quatro ou cinco páginas da revista. Mas, evidentemente, eu não vou fazer isso porque eu já sei que é um truque para vender mais revistas. Uma revistinha nula de província, sem nenhuma repercussão, cria um escândalo em torno de um autor mais conhecido, e daí, no número seguinte, vem de novo o sujeito na capa respondendo, e isso aí vai dar certamente um upgrade na circulação da revista. Então, não vou fazer isso porque é perder tempo. Mas eu gostaria de comentar aqui brevemente com vocês, porque este artigo ele é um sintoma, vamos dizer, de todo o ambiente cultural do Brasil de hoje, marcado por aquele fenômeno que o Carlos Adalim tão bem descreveu durante o segundo Encontro dos Escritores, que é o fenômeno do analfabetismo funcional causado pelo modo de alfabetização a que esta geração, aliás, duas gerações, foram submetidas, que torna ao indivíduo praticamente impossível entender o que ele lê. E às vezes até o que ouve, tá certo? E esse menino, o Joel Pinheiro, ele se aventura a fazer como se fosse uma visão panorâmica da obra e do trabalho do Olavo de Carvalho, interpretando de acordo com os seus próprios cânones. Uma das coisas mais notáveis nesse artigo é que ele jamais refuta o que eu estou dizendo. Ele simplesmente diz: olha, o Olavo disse tal coisa assim, assim, olha que absurdo. Passa para dentro. Ele reproduz assim, a sua maneira, condensa, resume o que eu disse, em geral deformando e rebaixando ao nível intelectual dele, e ele acha que isso já é uma coisa autodemonstrável, que já o absurdo já está demonstrado pelo simples fato de ter sido dito, né? Por exemplo, você dizer que a esquerda tem um controle hegemônico da cultura nacional, olha o que ele disse, a esquerda tem um controle hegemônico da cultura nacional, vejam que absurdo. E bom, o que é que você opõe a isso? Qual é a prova que você tem de que não é assim? Não, realmente não precisa. Quer dizer, sempre dando esta impressão de que se trata de um absurdo autodemonstrável, que nem precisa ser refutado. Então, evidentemente, é uma pose teatral que o sujeito assume, né? Quer dizer, assumir um ar de superioridade para dar a impressão de que está falando de um inferior, de um coitado, de um maluco, etc, etc. É só encenação. Na verdade, discussão não tem nenhuma. Porém, o negócio ocupa quatro páginas, quer dizer, bastante coisa. E eu acho interessante comentar isso para vocês, porque a boa parte desse artigo não diz respeito a mim, mas a vocês. Quer dizer, é a psicologia dos alunos do Olavo de Carvalho. Não é isso? Para vocês terem ideia, há um trecho aqui em que ele diz, em que ele inclusive plagia algo que eu disse sobre o Mota Peçanha. Diz que as pessoas ficavam deslumbradas com o discurso, mas ninguém conseguia depois dizer, resumir o que ele tinha dito. Ou seja, ficava apenas a impressão imediata, sem nenhuma compreensão. Ele plagia exatamente isso aí, a meu respeito. E diz o seguinte: peça a um aluno qualquer do Olavo que, em vez de o exaltar, em vez de expor em linhas gerais o que seria uma. Que explique os conhecimentos filosóficos apreendidos na análise criteriosa de um filósofo ou de um problema e veja o resultado. Quer dizer, nenhum de vocês consegue explicar o que aprendeu comigo. Como é que ele sabe disso? Ele frequenta o curso? Não. Ele conhece algum de vocês? Não. Tá certo? Sobretudo, ele não examina o material disponível, criado por meus alunos, para explicar o que aprenderam comigo. Por exemplo, o resumo brilhante feito pelo Ronald Robinson, resumo da filosofia do Olavo de Carvalho, que é um documento público. Ele não examina as atas do primeiro Congresso Brasileiro de Humanidades, do Instituto Brasileiro de Humanidades, ele não examina as notas do Philip Moura Brasil ao livro mínimo, e assim por diante. Quer dizer, todo o material disponível no qual os meus alunos estão expressando de algum modo o que aprenderam comigo, para ele não existe. Ele simplesmente pega a frase que eu disse a respeito do Mota Peçanha e transpõe para o meu caso. Quer dizer, é um plágio perverso, evidentemente, né? E, se referindo a você, ele está evidentemente mentindo. Eu posso aqui mostrar para ele 20 ou 30 alunos, claro, não tenho conhecimento pessoal de todos, que são perfeitamente capazes de expor o que aprenderam comigo e até muito mais, né? Até de tirar consequências disso que vão além daquilo que eu mesmo tinha tentado no primeiro momento. Por exemplo, todas as discussões levantadas pelo Fábio Salgado de Carvalho são de uma riqueza extraordinária. Algumas discussões que se travaram muito antigamente e que estão no meu site. Também, vamos dizer, também documentam isso. Ou seja, o indivíduo não tentou ver nada, ele simplesmente partiu do princípio de que ele é uma pessoa infinitamente superior aos meus alunos, e de que também não precisa examinar o problema. Basta você pegar um parágrafo do Olavo, copiá-lo e dizer que se refere ao próprio Olavo, né? Uma outra coisa extraordinária é ele tentar qualificar todos os meus alunos como se fosse um bando de jovens. Facilmente analfabetos, facilmente manipuláveis, quando ele mesmo, no começo do artigo, ele diz o seguinte: entre os seus admiradores, leitores e seguidores atuantes na direita nacional, podemos citar Reinaldo Azevedo, Felipe Moura Brasil, Rodrigo Constantino, Bruno Garchag, Flávio Morgenstern, Rodrigo Gurgel, Martim Vasques da Cunha, Lobão, Marco Feliciano, Jair Bolsonaro e Padre Paulo Ricardo. Eu digo, cadê aqui o jovem boboca, o jovem analfabeto que segue o meu, né? Ele mesmo está dizendo que há pessoas, vamos dizer, de grande projeção na sociedade brasileira, que têm, evidentemente, uma vida intelectual independente, não dependendo de mim, exceto por uma inspiração inicial, talvez, mas que não têm de ser orientadas por mim. E, em seguida, diz que são apenas jovens, coitadinhos, analfabetos, facilmente manipuláveis. Quer dizer, é evidente que esse sujeito não entende o que ele mesmo escreve. E isto, é claro, que é analfabetismo funcional. Eu consideraria esse artigo um dos sintomas mais característicos desse fenômeno. Não é isso? Veja, está resumindo aqui as minhas opiniões políticas, no entender dele, né? Olavo vê a América Latina dominada pelo avanço dos comunistas, processo arquitetado e conspirado pelo Foro de São Paulo, reunião de partidos e movimentos de esquerda cujas atas estão publicadas. Agentes globais como a Fundação Ford, o Clube Bilderberg e o bilionário Jorge Soros servem a projetos de poder maiores, patrocinam o avanço do comunismo no nosso continente. Mas escuta, isso aqui são simplesmente fatos. Isso aqui está amplamente documentado. Quer dizer, como na opinião do Olavo, isso não acontece? Prove que isso não acontece. Prove que o Jorge Soros está, sei lá, financiando a direita, por exemplo, ou o grupo Rockefeller, ou a Fundação Ford. Prove isto. Que eles não estão financiando a esquerda que estão, ou que estão financiando a direita. Quer dizer, mas para ele, isto soa tão absurdo que ele não precisa verificar. Então, é aquela, vamos dizer, aquela primeira impressão de verossimilhança pela qual, evidentemente, só um analfabeto se guia, né? Daí ele também diz, o Olavo tem a mania de tratar os seus opositores como analfabetos. Prova disto é o apêndice do o livro sobre Aristóteles, no qual eu pego aquele parecerista da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e chama o sujeito de analfabeto, veja você que coisa injusta, que prepotência da minha parte, só porque em uma página e meia ele cometia 22 erros de gramática. Só por causa disso. Imagine se isso é motivo para chamar o sujeito de analfabeto. Isso é o Olavo que está tentando posar de superior e dar a impressão para os seus alunos que ele é um gostosão, intelectual, etc, etc. Então, uma outra coisa que me chamou a atenção aqui. Vivemos sob o que o Olavo chama de marxismo cultural. Bom, o Olavo chama, não. Eu mesmo disse que essa expressão não é muito exata. Nunca tentei dar um nome a este fenômeno. Tá certo? No máximo, eu chamaria, vamos dizer, da Revolução Cultural Gramsciana, ocupação de espaço. Eu prefiro usar os termos que os próprios marxistas usam do que eu botar um carimbo em cima deles. Diante de tal cenário, Olavo prega uma solução clara e consistente: um golpe militar para extirpar a esquerda do poder. Eu digo, hã? Onde é que eu preguei um golpe militar? Eu lembro que uma vez eu disse que se eu fosse um general da ativa, eu já teria dado um golpe, tá certo? O que não quer dizer que eu ache que se deva dar um golpe neste momento ou que seja possível dar um golpe. Eu me lembro que eu fiz uma série de posts no Facebook, uma coisa bem comprida, analisando os prós e os contras de um golpe militar e dizendo, por exemplo, que um golpe militar suscitaria problemas de escala internacional absolutamente formidáveis. Né? Quer dizer, você teria que enfrentar a ONU, a mídia europeia inteira, etc., etc., e que não é uma coisa assim de dizer queremos um golpe militar, chamamos as forças armadas, etc., etc. E daí ele diz o seguinte, ele prefere instruir seus seguidores a agirem com discrição e arquitetar a intervenção por trás dos panos junto às forças armadas. Falei, hã? O que eu disse foi o seguinte, eu estava me dirigindo ao grupo intervencionista, do qual nunca participei, dizendo, vocês são os bobos, porque vocês ficam aí gritando na rua, golpe militar, parece que golpe militar não se faz assim. Golpe militar se faz em segredo. E estava falando com eles, evidentemente. Agora, eu estava instruindo meus seguidores? Quantos seguidores eu tenho nesses grupos intervencionistas? Quantos de vocês, meus alunos, são intervencionistas militantes? Eu acho que nenhum. Ou se tiver um, tem um ou dois. Ou seja, eu estava falando com um grupo ao qual eu não pertenço, estava criticando a atuação desse grupo, por dizer que é demasiado ingênuo. E se eu fosse vocês, eu não faria isto. Agora, daí a instruir seus seguidores, se eu instruir algum de vocês a chegar e conspirar com militares por trás dos panos? Absolutamente não, nós não estamos aqui para isso, né? Isso não é, evidentemente, o nosso propósito, mas se existem esses grupos intervencionistas, não custa nada dar um conselho para eles, como eu dei para outros grupos, como eu dei para o MBL, dei para o Vem para a Rua, dei para o Kim Kataguiri, dei um monte de conselhos para pessoas que não são meus seguidores de maneira alguma. Também a noção de seguidores, né, também é muito estranha, porque no Facebook existe um termo técnico, que é seguidor, é o sujeito que acompanha os posts do cara no seu site. Ora, seguidor no sentido político e ideológico é outra coisa completamente diferente. Mas o número de pessoas que jogam com a ambiguidade desse termo, dando a impressão de que os seguidores do Facebook são seguidores partidários, tá certo? É enorme, todo mundo faz e este aqui também. Faz por malícia? Não. Faz porque não compreende a ambiguidade do termo. Se uma palavra tem dois sentidos, ele certamente só vai pegar um e vai engolir o outro. Então, isto é claro que é analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional se junta, vamos dizer, uma grande dose de malícia, mas eu não creio que a malícia seja o principal no caso. Porque quando você está lidando com um cara realmente malicioso, ele é capaz de montar uns ardis que fica difícil você sair. Né? Eu acho, por exemplo, eu acho os famosos irmãos Veadastros muito mais espertos do que esse. Quando eles pegam lá e dizem, pô, o cara deve IPTU em Iguape, eu falo, pô, eu devo mesmo, como é que eu vou. Eu tinha esquecido disso, tá certo? Então eu falo, bom, aí de fato o viadastro me pegou, agora eu vou ter que pagar o raio do imposto. Isso é realmente um cara malicioso. Os viadastros não são burros que nem esse aqui. Né? Ali é malícia efetiva. Mas este cara aqui, ele entra na malícia pueril, baseada na confusão de sentido de palavras. Se vocês acompanharam a sequência de posts que eu fiz sobre negócio de intervenção militar, vocês vão ver que desde o início eu colocava em dúvida que os militares estivessem dispostos a intervir. Por quê? Porque eu perdi o contato com os militares brasileiros há 10 anos. Mas até onde eu acompanhei, eu via que a penetração da esquerda no meio militar já estava em estado avançadíssimo. Eu me lembro do círculo, né, do general Meira Matos, que era o grande intelectual das Forças Armadas na época. Ele estava 100% convencido de que o problema leste-oeste tinha acabado e que agora o problema norte-sul, nações pobres contra nações ricas. Tá certo? O presidente do Clube Militar do Rio de Janeiro, general Hélio Ibiapina, que tinha sido a vida inteira achincalhado pelos comunistas, O sonho dele era ter um contato com o pessoal do jornal A Hora do Povo para se juntar contra os tucanos. E assim por diante. Naquela época, o Márcio Moreira Alves, comunista histórico, estava sendo conjeturado para ser o reitor civil da Escola Superior de Guerra, entidade na qual jamais foi convidado a falar. Isso é importante. Foi convidado a falar na Associação dos Diplomados. Mas na Escola Superior de Guerra, jamais. Por quê? O quadro de professores ali estava repleto de comunistas. Então não era um lugar onde eu pudesse entrar. A minha mãe disse para eu não frequentar certos lugares. Então eu não fui convidado aí, nem fui por minha própria conta. Então, eu já estava vendo esse processo se desenrolar até 2005. Tá certo? Também eu vi aqui da parte do comando das Forças Armadas, eles nada estavam fazendo para parar a campanha de achincalhe das Forças Armadas. Ao contrário, se ele botar uma notícia no Globo ou no Jornal Nacional para ser vista por 60 milhões de pessoas, as Forças Armadas reagiam com uma notinha oficial que não era lida nem pela mãe deles. Tá certo? E eu chegando, dizendo insistentemente, vocês têm que processar essa gente, porra. Eu lhes trago aqui as provas de que estão mentindo. Não é questão de opinião. Não é questão de ser pró e contra. Se o que o sujeito disse contra as Forças Armadas fosse verdade, eu não ia reclamar de maneira alguma. Mas tem vários casos que eu documentei, onde a notícia era mentirosa mesmo, e era fácil demonstrar que era mentirosa, entregava tudo de mão beijada para os milicos, eles não faziam absolutamente nada. Então você via já um recuo. Eu via também o temor que os milicos tinham do pessoal de imprensa. Então, em várias instituições militares, eles estavam treinando militares para criar uma relação melhor com os jornalistas, ou seja, tentar criar amizade com os jornalistas. Bom, então você vê tudo isso como uma fraqueza ideológica das Forças Armadas. Então, sim, tinha sempre aqueles velhinhos direitistas que iam lá no clube militar, falavam, falavam, falavam, mas na corporação mesmo, não era isso que estava acontecendo. Não entre os soldados, mas entre oficiais. A penetração dessas ideias estava indo muito profundo. Eu tinha até um bate-boca com o irmão do Aloysio Mercadante, que era um coronel. Tivemos um bate-boca que quase saímos no tapa ali dentro da Escola de Comando Estado-Maior. Então você via que, da parte dos generais e coronéis mais reacionários, o que você tinha ali era ou uma timidez ou uma atração pelo inimigo. Uma espécie de síndrome de Estocolmo. Isso 10 anos atrás. Falei, bom. Eu acompanhei o movimento até certo ponto. Agora a gente pode fazer uma espécie de projeção estatística de como a coisa pode ter evoluído em 10 anos. E não é difícil chegar a uma conclusão de que estaríamos agora no ponto em que o general Vilas Boas coloca as coisas, onde ele diz: as nossas concepções da defesa coincidem com as de Vossa Excelência, ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que é representante do Foro de São Paulo. Não era difícil conjeturar que as coisas poderiam chegar a esta situação. Portanto, eu adverti ali: olha, vocês podem estar apelando para o inimigo, podem estar pedindo socorro ao bandido, nós não sabemos. Eu, na verdade, não sei. Mas vocês deveriam calcular isso aí com mais cuidado antes de sair, vamos dizer, apelando a um símbolo. Porque o golpe de 64, na cabeça dessa gente, era um símbolo. Tá certo? Só que nós não sabemos se esse símbolo tem correspondência na realidade hoje. Na verdade, obviamente não tem, porque em 64 você não teve um golpe militar, você teve um movimento civil de enormes proporções que envolvia 80% do Congresso, envolvia todos os grandes órgãos de mídia, com exceção da Última Hora, envolvia a Igreja Católica, que naquela época era francamente conservador, tá certo? Envolvia um monte de instituições ricas e poderosas da sociedade civil. E tudo isso se voltou contra o João Goulart. Agora a situação é exatamente contrária. Os órgãos de mídia estão todos do outro lado, a igreja está do outro lado, e você não tem suporte civil nenhum, a não ser o da massa. Tá certo? Mas, veja, o clamor popular não tem fé pública. Isso é importante. Quem tem fé pública é a mídia. Quer dizer, aquilo que fica atestado como prova é o que saiu na mídia. Embora seja, claro, que seja uma ilusão, mas essa ilusão funciona. Então, se saem 2 milhões de pessoas na rua gritando, isso aí ainda não atesta que haja um clamor civil contra o governo. Porque esse clamor civil precisa ser sacramentado pelos órgãos de mídia. Se o órgão de mídia diz: não, ali tinha só 100 mil pessoas, O que fica documentado é isto. Para que a realidade se transforme num argumento, ela tem que ser formalizada primeiro. Não é isso? Por isso é que, muito tempo atrás, eu sugeri, inclusive aos milicos, a realização de um estudo científico para demonstrar a hegemonia esquerdista na mídia, que é uma coisa que, para quem tem prática, eu mesmo tenho quase meio século de prática de jornalismo, conheço quase todas as pessoas envolvidas, eu sei pessoalmente que praticamente todos os diretores de jornais em São Paulo eram todos gente esquerdista, quando não, não é questão de ser esquerdista só ideologicamente, eram pessoas comprometidas com o Partido Comunista. Ou com organizações ainda mais radicais, né? Trotskistas, por exemplo, maoístas. Eu falo, bom, mas não adianta eu saber disso. Eu só tenho o meu testemunho pessoal para o público. Eu digo, bom, se eu disser, uma parte do público naturalmente vai acreditar. Outros vão perceber que eu estou dizendo a verdade, porque eles também têm alguma experiência pessoal, mas é um círculo reduzido. Você precisa é ter prova científica. Então, para isso é necessário uma pesquisa de opinião e pesquisa histórica também do comportamento, da conduta dos jornalistas ao longo de meio século, para você mostrar o estado de hegemonia. Como as pessoas não conhecem, então é fácil você responder a tudo isso com o famoso o argumento definitivo, que é o ha-ha-ha. Você dá uma risadinha, pronto, acabou tudo, que é o procedimento crítico usado aqui pelo, né, por este filho do office boy da Marina Silva. Né? Então, vamos dizer, essa questão da hegemonia esquerdista, não existe nenhum livro a respeito. Quer dizer, decorridos 30 ou 40 anos da existência, 30 ou 40 não, meio século da existência do fenômeno, esse pessoal todo da direita foi incapaz de produzir um livro que documente o fenômeno. Eu digo, mas escuta, mas se vocês não são capazes nem de fazer isso, como é que vocês querem tomar o poder ou derrubar um governo? É? Então é por isso que eu disse que os movimentos de protesto foram uma ejaculação precoce. Porque você não tem sequer uma liderança intelectual preparada para lidar com o problema, nem mesmo na esfera puramente teórica. Quando então você vai ter uma liderança política capaz de tomar a dianteira e dizer, não, eu quero o poder, eu quero ser o chefe dessa coisa? Como não tem ninguém, eles se apegam ao quê? À figura simbólica que é o Bolsonaro. Então o Bolsonaro se torna, vamos dizer, o salvador da pátria. E você tem aí então toda uma constelação de sentimentos que é mais de tipo bonapartista do que conservador. Não é isto? Claro que eu nada tenho contra o Bolsonaro, tem muita coisa a favor dele, eu sempre o defendi, está certo, em todas as circunstâncias, sempre que ele é atacado injustamente, eu sou o primeiro que o defende, mas eu acho que esta obsessão do Bolsonaro que se espalhou por todo o país reflete apenas a falta de lideranças. Se você disser, bom, o Bolsonaro e mais quem? Tem mais ninguém. Então é um indivíduo, eu digo, mas um indivíduo não forma um governo, meu Deus do céu. Por exemplo, quem você botaria no Ministério da Economia? Eu sei quem eu botaria. Botaria o Roberto Fendt, né? Sem discutir. Né? É o único sujeito que eu conheço que ele realmente entende o que está se passando e ele sabe o que fazer. Né? Mas eu não sei se ele tem essa vocação. Porque você, para chefiar um ministério, não adianta você entender do assunto, você precisa entender do ministério. Isto é coisa básica. Né? Então, Roberto Fendt, você entende a economia, você sabe qual é o problema do Brasil. Agora, aqui, você conhece a estrutura administrativa e burocrática do Ministério da Economia. Você sabe quem são essas pessoas? Você sabe em quem lá dentro você pode confiar, quem não pode? Não, ele não sabe. Então, você colocar no Ministério pode ser armar uma cama de gato para ele. Ele está lá cercado de inimigos que vão puxar o tapete dele na primeira. Então, bom, eu sei formar um governo alternativo para o Brasil? Não sei. Hã? Não sei por quê? Porque eu não conheço pessoas suficientes que, além do assunto, conheçam o funcionamento do órgão a ser dirigido. Né? Você vê, por exemplo, o Ciro Gomes, ele não entendia muito do assunto, mas ele entendia do funcionamento do Ministério. E isto fez com que ele tivesse alguma liderança ali dentro. Só isto. Você sabe quais os botões que ele tem que acionar para botar a máquina para andar. Eu não conheço um economista que conheça também este mecanismo. Se o pessoal disser, ah, você poderia ser o ministro da cultura, eu digo sim, por quê? Porque eu tenho muita cultura, porque eu conheço a cultura brasileira, eu digo, mas quem que eu conheço no Ministério da Cultura? Ninguém. Então, se me botar no Ministério da Cultura, será só para me fazer de palhaço. No terceiro mês, os funcionários já acabaram comigo. Faz a Operação Salame comigo e pronto, eu estou liquidado. Sabe como é a Operação Salame, né? Operação Salame é o seguinte: tem aqui um chefe de departamento e tem em cima o presidente da empresa. O presidente da empresa espera uma hora que o chefe de departamento saiu e chega lá e fala mal dele para a secretária dele. Daí o que que acontece? Ela fica com medo de obedecer o chefe imediato, porque o chefe superior está contra. Faça isso 3 meses, você trava a máquina. Ninguém mais obedece, cidadão. Isso é uma coisa facílima de fazer e toda hora se faz. Quer dizer, você intimida os subordinados para ferrar com o chefe deles. Então, eu lembro quando. Vamos dizer, a Estela Caim me contou o processo que fizeram para derrubar um ministro da Cultura. Foi exatamente isso. Né? Então, eu estou habilitado a assumir o Ministério da Cultura? Falei, nunca. Eu precisaria de pelo menos 2 anos para conhecer o ministério. É a lei do Alexandre Zinoviev. Você, para exercer um cargo qualquer numa empresa, você precisa conhecer, claro, as finalidades da empresa. Por exemplo, se é uma fábrica de automóveis, você tem que conhecer a fabricação de automóveis. Mas tem uma segunda série de conhecimentos que você precisa ter, que se refere à estrutura e funcionamento da empresa e da sua hierarquia de poder. Isso aí só se obtém com a prática, com a observação local. Eu não tenho isto. Eu estou 10 anos fora do Brasil, não sei quem é quem. Tá certo? Então, qualquer posto que me colocasse seria só para me fazer de palhaço. Né? Então, nós podemos perguntar aqui: o Bolsonaro, se fosse eleito presidente, ele, primeiro, ele tem conhecimento de toda a estrutura administrativa para ele poder manejar. Segundo, ele tem gente para colocar nos postos. Ou só tem pessoas com conhecimento teórico e sem prática da estrutura burocrática? Eu não sei. Mas eu vejo que, vamos dizer, a condensação das esperanças na pessoa do Bolsonaro tem um valor simbólico apenas. Isto não é, como diria o Lula, isso não tem perspectiva de poder. Perspectiva de poder, você precisa ter uma geração inteira de líderes preparados para assumir o comando da coisa. Então, sei lá, quem você vai botar no Ministério das Relações Exteriores? O Kim Kataguiri? Não é possível. O Osterman? Vocês estão brincando? Não tem realmente ninguém preparado, ninguém com perspectiva de poder. Então, os movimentos são justos, mas foram uma ejaculação precoce, porque eles mostram um protesto, uma insatisfação, mas não uma disputa real de poder. Tá certo? Então, esse rico esquerdista, o Vinícius Torres Freire, fez um artigo idiota para a Folha, mas uma coisa certa ele disse. Ele disse: a militância antiga, esquerdista, né, se degradou, se estragou, se melou toda. E a militância nova de direita não tem prática. Então, acabou, né? Tá certo? A militância agora é só simbólica. O exército do Stedile é simbólico, tá certo? E os movimentos que o pessoal faz ali no jardim do Congresso também são simbólicos. Não é isso? Existe algum meio efetivo de você quebrar o poder das pessoas? Bom, por enquanto, o único meio efetivo é por via judiciária, é o Sérgio Moro. Porque impeachment é consagrar o poder da classe política. Né? Você já viu que do senador, 4 entre 10 senadores estão sendo investigados pelo Ministério Público, meu Deus do céu. E é nesses caras que você vai confiar, eles podem até tirar a Dilma, tá certo? Mas o problema não é Dilma, é. Você esquece, por exemplo, o Michel Temer é irmão do Milton Temer, que é um dos grandes líderes comunistas do Brasil. Então, homem do Foro de São Paulo. Não é isso? E, por outro lado, é amicíssimo pessoal do Lula. Então, falou, tiramos a Dilma, botamos o Michel Temer. Né? Então, aí o pessoal se apega a um outro símbolo que se chama Eduardo Cunha. Então, a mim me parece que mesmo a retirada da Dilma não vai mudar grande coisa, porque você tem estruturas que estão profundamente arraigadas ali, você tem a ocupação, vamos dizer, da máquina estatal inteira, né? Desde a classe política até a administração. Nós não sabemos quem são essas pessoas que dominam o funcionalismo público nacional. Nós vemos que o funcionário público de vez em quando fica bravo com o governo porque não teve aumento, não sei o quê, mas politicamente estão a favor. Então, eu vejo tudo isso um panorama muito complicado. Agora, você acha mesmo que eu sou cretino a ponto de dizer, ah, precisamos de um golpe militar para resolver tudo isso? Pô, eu sou o cara de me apegar num símbolo histórico de meio século atrás e ver solução mágica? Digo, só um idiota, um desclassificado, um aleijado mental como esse menino aqui pode atribuir a mim essa ideia, né? Como é que ele atribui essa? Ele leu um post de uma série, era todo é um thread inteiro que durou vários dias. Ele leu uma frase e acha que entendeu tudo. Agora, quando ele vai ler um livro, o que acontece quando ele lê um livro? Ele diz aqui: O Jardim das Aflições, por sua vez, é um livro sem unidade. Tem um exemplar do Jardim das Aflições aí? Pega um para mim aí. Eu digo, sem unidade? Vocês lembram que o Bruno Tolentino disse desse livro? Que era construído como uma sinfonia de Sibelius. Hein? O livro tem uma estrutura em espiral que parte de um acontecimento pequenininho e vai por círculos concêntricos, ampliando, ampliando, até ver as fontes históricas últimas daquelas ideias que, sob forma diminuída e caricatural, aparecem na conferência do Zé Américo Pessanha e, depois de ter percorrido esse círculo inteiro, volta ao acontecimento insignificante. Mas uma estrutura mais clara do que esta é impossível. Só que o menino não tem capacidade de seguir o argumento, então ele não vê unidade. Mas eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui. Espera que a Rochane foi pegar um exemplar. Você, para facilitar as coisas para os mais burrinhos, eu até coloquei na última página o chama quadrado mágico. É uma série de números, só que não tem a função de quadrado mágico, não é uma operação mágica. Eu usei apenas a forma do quadrado mágico para ser mais sugestivo. O quadrado mágico é uma figura, quadrado ou retangular, que tem vários números. E eu coloquei ali os números que indicam a estrutura do livro. Para facilitar, quer dizer, se você não percebeu que aqui tem uma estrutura. Eles não botaram o quadrado mágico nesta edição, porra? Não é possível. Hã? Não botaram. Ô, Cesarquim, que dormido no ponto, meu Deus do céu. Hã? Eu botei aqui todos os números que indicavam a estrutura do livro. Sempre com referência a um simbolismo bíblico. Hã? Então, o livro se compõe de cinco livros. Cada um correspondente a cinco divisões do terço. Ele tem 33 para subdivide em 33 parágrafos, que são os anos da vida de Cristo. E 10 capítulos, indicando o simbolismo 10, que é um círculo completo. Então você tem até uma estrutura matemática para facilitar o negócio, e o nego não pega a unidade da coisa. O sujeito que não é capaz de apreender a unidade de um livro, ele simplesmente não sabe ler, meu Deus do céu. Essa estrutura aqui foi complexa demais para ele quando chega. Mas se o indivíduo, quando chega na página 3 do seu artigo, ele já esquece o que disse no começo, como não acontecerá o mesmo quando ele lê o meu livro, que tem 400 páginas, meu Deus do céu? Agora, como é possível, vamos dizer, a presença de um tipinho como este no meio, entre aspas, intelectual? O que está fazendo aí esse rapaz? Que obviamente é analfabeto funcional, obviamente não entende o que lê, não entende o que escreve, não entende coisa nenhuma, tá certo? Este é um fenômeno que não poderia estar acontecendo e que em outras épocas jamais aconteceria. Se você pega os anos 50, você tinha gente ali de todas as orientações possíveis, né? Você vê que, por exemplo, quando chegou o Otto Maria Carpo era um conservador na Áustria, quer dizer, ele era um dos doutrinários do regime Dollfuss, né? Que era um regime da direita católica, que criou lá uma constituição autoritária para barrar a ascensão dos nazistas e comunistas. Durante um tempo conseguiu, só não terminou porque mataram ele, né? E o Dollfuss era o grande defensor desse regime. E ele chega, pelos primeiros artigos dele, você vê que ele ainda é um autor da direita conservadora austríaca. E quem é a primeira pessoa a quem ele recorre para pedir ajuda? O Álvaro Lins, que era um homem da esquerda. E o Álvaro Lins o recebe de braços abertos. Porque naquela hora, vamos dizer, você tinha grandes intelectuais, intelectuais de verdade, tá certo? Que entendiam o que podia ser uma confrontação ideológica acima de picuinhas e sacanagens pessoais. Isso existia, isso era comum na época. É, claro que havia também disputas pessoais muito feias, mas quando elas apareciam, tá certo? Eram imediatamente desmascaradas. Como, por exemplo, um pessoal comunista. Quando chega o Otto Maria Carpo, cria lá uma fofoca dizendo que ele era um agente fascista, etc, etc, e a coisa foi publicada num jornalzinho de Minas Gerais, uma coisa assim. Isso foi imediatamente desmascarado, porque o pessoal sabia que era. E como agente fascista, o cara veio lá fugir do Hitler, meu Deus do céu. Não faz nenhum sentido, né? E esse mesmo pessoal envolveu nisso o Jorge Bernanos, que chegou e escreveu um artigo contra o Otto Maria Carpo, totalmente errado, totalmente equivocado. Mas esse episódio também logo foi esclarecido. Então, você veja, no que isto chegou a prejudicar a imagem do Carpo? Em absolutamente nada. Ou a imagem do Álvaro Lins, ou a imagem do Jorge Bernanos, em absolutamente nada. Então, na época, você tinha realmente grandes intelectuais que eram capazes de uma confrontação ideológica séria, né? Você vê que, por ocasião, vamos dizer, da votação da Constituição brasileira, na época, o próprio Álvaro Lins, que era da esquerda católica, escreveu artigos contra a invocação do nome de Deus no preâmbulo da Constituição. Porque ele era adepto do Estado laico, essa coisa toda. E surge um bafafá sobre isso. Mas tudo coisa de altíssimo nível, entendeu? Agora, decorrido meio século, aparecem figuras como isto aqui, meu Deus do céu. Figuras absolutamente caricaturais, grotescas. Menininhos, analfabeto funcional, querendo dar palpite sobre coisas que ele não entende. Ele está confessando que não entendeu o livro, meu Deus do céu. Tinha sido catalogado no Filosofia e Inverso, né? A atuação dele. O que é? Ah, sim, já tá catalogado ali. Uma outra coisa que ele se recusa a discutir o livro sobre Aristóteles, porque ele diz que não tem referências suficientes aos textos de Aristóteles. Eu digo, bom, se é muito difícil, tem as referências necessárias para todos os pontos, mas de fato não tem muitas. Por quê? Porque eu estou falando de uma estrutura que está subjacente à obra de Aristóteles e que só pode ser percebida mediante a leitura integral de Aristóteles. Citações textuais aqui, ali não vão provar absolutamente nada. Eu estou falando não da filosofia de Aristóteles, mas de uma estrutura subjacente. Pior, nem esta estrutura subjacente ele entende, porque ele diz o seguinte: o argumento que, para Aristóteles, o conhecimento humano passaria por quatro estágios: poesia, retórica, dialética e lógica. O conhecimento humano? Quem disse isso? Eu disse o discurso. O conhecimento não pode passar por esses quatro estágios, porque, segundo Aristóteles, o conhecimento começa com a percepção sensível. E a percepção sensível não se enquadra em nenhum desses quatro discursos. Quer dizer, nem isso o sujeito entende. Ele está achando que eu estou falando que o conhecimento humano inteiro se enquadra nesses quatro. Eu digo, não, somente o discurso. Mas o discurso tem como pressuposto a percepção sensível. O que Aristóteles diz o seguinte: da percepção sensível, os dados passam para a memória, onde são submetidos, vamos dizer, a primeiro nível de abstração, onde vai se separar ali, vamos dizer, o esquema fático e o esquema idético, que está contido dentro dela, através, vamos dizer, da atuação do intelecto, que aí sim faz uma distinção, tá certo? Entre a materialidade do objeto concreto e a sua forma inteligível. Então, a partir daí é que começa a possibilidade do discurso, meu Deus do céu. Se o sujeito não fez isso, ele vai discursar do quê? Hã? Então, como é que vem este animalzinho dizer que, segundo o Olavo, o conhecimento humano... O que é isto, pô? Os caras que não distinguem entre discurso e conhecimento humano, então, evidentemente, ele não é capaz de distinguir entre o que ele mesmo conhece e desconhece. Então, isto é para vocês terem uma ideia de como está o panorama cultural brasileiro no momento. E o pior que pode acontecer é o seguinte. Nós vimos ali no segundo Encontro Brasileiro de Escritores que a apropriação dos canais de cultura pelo pessoal comunopetista foi um dos grandes fatores de destruição da alta cultura no Brasil. Mas não é o único fator. E esse fator incidiu num ambiente que já estava preparado para isso, graças, vamos dizer, a uma espécie de desprezo estrutural pelo conhecimento que vem desde o século XIX e amplamente documentado na nossa literatura, nos livros do Machado de Assis, do Lima Barreto, do Raul Pompeia, um monte, né? Então você vê que uma certa hostilidade ao conhecimento já está arraigada na cultura brasileira. E os poucos momentos de grande criatividade cultural, que a gente pode assinalar, houve um no Segundo Império, com todo o pessoal que formou a Academia Brasileira, que era Machado de Assis, Joaquim Nabuco, Oliveira Lima, quer dizer, uma pleia de gênios, como de fato nunca mais houve, né, no Brasil. E um segundo momento, durante a ditadura Vargas. O Vargas ele botou um bocado de gente na cadeia e tal, mas, como diz o Graciliano Ramos, ele jamais impediu alguém de escrever ou publicar. Ao contrário, ele só tirou a vontade da gente fazer isso, mas ele não proibiu ninguém. Você ficava desanimado, não vou escrever mais. Pode ser, deve ter acontecido, mas apesar desse desânimo, foi uma época de imensa criatividade. Você vê nessa época que surgem escritores como o próprio Graciliano Ramos, Jorge Amado, Zé Lins do Rego, né, Amando Fontes, Zé Américo de Almeida. Né, é uma pleia de gente que põe no chinelo a turminha da semana de 22. Né? Também no ramo dos estudos brasileiros aparece o Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire, o próprio Caio Prado Júnior, marxista, que era um pouco mais burrinho, mas vale também. Né? Esses dois momentos, eles não foram acompanhados pela opinião pública. Isso é importante, quer dizer, a elite intelectual permaneceu, de certo modo, isolada do povo. Quando algum escritor chegava a ter, vamos dizer, uma repercussão maior, como Jorge Amado, isso era mais por causa, vamos dizer, do aparato publicitário do partido do que por um interesse genuíno pela literatura. Então, você pode dizer, os escritores brasileiros foram pouco lidos. Certo? Então, mesmo nos momentos de maior força criativa da literatura e do pensamento no Brasil, a coisa foi um fenômeno limitado, sobretudo limitado ao Rio de Janeiro. Quem quer que estivesse fora do Rio de Janeiro não tinha chance. Né? Então, primeiro, espera, tem uma pergunta aqui. Tem algum exemplo de pessoa que juntava as duas talento nas duas áreas? Política e literária? Exemplo, claro, claro. Sérgio. Claro, o Carlos Lacerda. O próprio Gilberto Freire. Gilberto Freire foi deputado pelo DN, a gente não pode esquecer. Né? O próprio Jorge Amado foi deputado. Né? Então, o Zé Américo de Almeida foi candidato a presidente. Né? Mas, mesmo assim, você vê, todos os escritores de maior prestígio, ainda tinha um círculo de leitores muito limitado. Tanto que até aquela época, vamos dizer, até os anos 70, era praticamente impossível um escritor viver de literatura. Ele sempre tinha que ter um emprego paralelo. Depois de viver de direitos autorais, ele estava liquidado. E, em segundo lugar, todo mundo tinha que centralizar no Rio de Janeiro. Você pega os grandes escritores que surgiram na época, como Ciro dos Anjos, por exemplo, escritor mineiro maravilhoso, ele tem que publicar os livros na Zé Olímpio, que era no Rio de Janeiro, senão não seria lido por ninguém. Não é isso? O Jorge de Lima, mesmíssima coisa, né? Teve que ir na editora Agir, que era onde? Rio de Janeiro. Então, a vida intelectual do Brasil se confundia com a vida carioca. Tá certo? Então, isso significa que você já tinha uma fragilidade, né? da alta cultura nacional. Quando esse pessoal sobe ao poder e decide usar tudo isso como instrumento da ocupação de espaços, então é claro que os critérios de alta cultura não interessam mais. Interessa mais saber se ele é do nosso partido ou se é de fora. E adotado esse critério, eles ocuparam tudo. Então, é fato que isto aconteceu e isto é documentável, embora não exista até hoje uma história disso aqui que eu considero um escândalo. Vocês querem derrubar a Dilma, mas são incapazes de fazer um livro para documentar o que está acontecendo? É? Então, você vê que aparece de vez em quando alguns livros com pretensões muito gerais, de reinterpretar tudo, tipo o Narlock, né? História politicamente incorreta. Eu digo, meu filho, escreva história politicamente incorreta do órgão de mídia no qual você escreve. Em vez de querer mudar a história da América Latina. Tá certo? As pessoas não sabem fazer isso. Não sabem entrar na micro-história, que de fato eu só acredito em micro-história. É? A história é feita de ações humanas. Tá certo? E se você não tem, vamos dizer, o fio condutor das linhas de ação que foram percorridas, você não vai entender nada. Você vai jogar só com nomes de termos gerais de ordem pseudo-sociológica, e vai ver conexões causais entre meros conceitos abstratos e assim por diante. Ah, o socialismo, o liberalismo. Isso é horrível. Isso é falta de capacidade de lidar com os fatos na sua esfera própria. Então, a primeira coisa a fazer seria documentar tudo o que se passou. Né? Isso não foi feito até hoje. Ora, o pessoal da esquerda, esse defeito eles não têm. Se você procurar para documentação sobre a ditadura militar, de que está sobrando. 80% é falsificação, mas está lá. Né? Então você tem a narrativa dos fatos, tal como eles as veem. Claro que evitando o contraditório, assim por diante, contando um monte de mentira, mas eles têm um respeito pela documentação dos fatos. E a turma da direita não tem. Eles já querem chegar a resultados políticos diretos, sem ter passado pela sociedade, pela cultura, etc. O que é isso? Amadorismo. Então, o Vinícius Torres Freire tem razão. O problema da nova militância de direita é que ela não tem prática. É? E, sobretudo, não quer aprender. Porque, olha, eu sei como se faz essas coisas. Eu estava lá, eu vi, eu participei, eu recebi essa formação da série do pessoal comunista. Eu vi, por exemplo, como se organizava uma passeata. Uma passeata era uma obra de engenharia, meu Deus do céu. Onde cada palavra que ia ser berrada em cada lugar da passeata, em que momento, já estava planejado tudo de antemão. Né? Quais as ruas por onde você tinha que sair quando chegasse a polícia e tudo mais. Era uma obra de engenharia. Agora, o pessoal da direita faz uma convocação pela internet. Vamos todo mundo lá, vem para a rua, etc, etc. Bom, o pessoal vai. Tá certo? Só que nós não sabemos o que fazer. Então é por isso que você reúne 2 milhões de pessoas e não desencadeia efeitos políticos. Porque pergunta assim, qual é a relação de causa e efeito entre uma manifestação de rua e uma mudança de atitude do Congresso? Você pensa que está nos Estados Unidos, onde os congressistas morrem de medo de telefonemas dos seus constituintes? Eles morrem de medo de telefonemas dos seus constituintes porque aqui existe o recall. Eles sabem que se eles desobedecerem os seus eleitores, eles não serão eleitos na próxima, ou talvez percam o mandato já imediatamente. No Brasil não tem nada disso. Os congressistas estão defendidos durante todo o seu mandato, ninguém os tira de lá. Isso quer dizer que o eleitorado inteiro, qual é o poder que o eleitorado inteiro tem sobre um senador, um deputado? Só o poder de não votar nele na eleição seguinte. Quer dizer que isso pode levar 3, 4 anos. Tá certo? Então, é melhor que dizer, o poder é nulo. Então, você botar 2 milhões de pessoas ou 20 milhões de pessoas não tem nenhum efeito sobre o Congresso. Tem um efeito simbólico que a mídia trata de atenuar imediatamente. Então, nem mesmo o efeito simbólico funciona. Então, isso significa que é perfeitamente possível entrar em cena pessoas como este coitadinho aqui e achar que é um absurdo você dizer que a esquerda domina os meios de comunicação. Porque ele nunca ouviu falar disso, ele não sabe, não tem a documentação, tem só depoimentos pessoais disso, daquilo, daquilo, daquilo, mas não junta. Se você não tiver um livro, ou 10 livros, ou 20 livros, sobre a história da dominação esquerdista na mídia, não adianta você continuar falando. Agora, você quer que eu escreva todos os livros? Eu tenho que escrever a história da mídia, a história da música, a história da educação primária, secundária, universitária, tá certo? A história da indústria de disco, a biografia do Chico Buarque de Holanda. Pô, qual é? O que o pessoal está esperando para fazer? É por isso que eu disse, liderança cultural, intelectual, primeiro. Senão você não vai conseguir nada, você vai estar agindo só na superfície e os efeitos superficiais serão apagados mediante simples manobras parlamentares ou mediante uma nova distribuição de propinas. Tá certo? Então, isso quer dizer que a debacle cultural brasileira não afetou só a turma da esquerda. Todo esse pessoal que está indignado com Lula padece da mesma coisa. Eu digo, por exemplo, esta coisa de você reunir 2 milhões de pessoas na rua e depois dizer, espera um pouquinho que eu vou ali a Brasília a pé e já volto. Isso não é analfabetismo político, isso é analfabetismo puro e simples. Né? Ninguém faz isto. Isso é um fenômeno inédito na história do mundo. Você mandar 2 milhões de pessoas esperar enquanto você vai a pé. Não, uma viagem de sei lá quantos dias levaram para chegar lá? 28 dias, 30 dias? E enquanto isso, aquelas pessoas que estavam na rua, elas voltam tudo para casa e esquecem, evidentemente. Como é que faz uma coisa dessa, meu Deus do céu? Tem uma pergunta, fala alto. Outro dia você botou no Facebook uma coisa que eu achei muito importante para entender esse processo, a respeito da atitude dos liberais de não desejarem nenhum tipo de aproximação com os militares. Até enquanto isso, a esquerda estava lá dando palestra, dando curso na Escola Superior de Sim. Guerra, estava esquerdizando os militares. Claro, eu digo, esse pessoal todo que quer intervenção militar tem que perguntar o seguinte: quantas vezes você foi fazer conferência para os militares? Quantas vezes você foi conversar com eles? A resposta é nunca, nenhuma. Então, de repente, você, só porque você gritou na rua, você quer que eles todos venham correr para ajudar você? Veja, no tempo do Fórum da Liberdade, eu insisti, falei, a coisa mais urgente nesse país é criar, vamos dizer, uma rede de conexões entre os liberais e os militares. O que eles fizeram? Todo mundo foi contra. Não é que não fizeram, eram contra. O doutor Og Leme, presidente do Instituto Liberal, subiu ao pódio do Fórum da Liberdade para dizer que as Forças Armadas tinham que ser fechadas. Enquanto isso, vocês acompanham a carreira de um senhor chamado Quartinho de Moraes, que é o grande especialista do PCdoB em contato com os militares, autor do livro História da Esquerda Militar no Brasil, A Esquerda Militar no Brasil, 3 volumes. É um especialista, conhecedor profundo da matéria. Ele tem lá as fichas de todos os generais e coronéis. Então, estes caras são profissionais. E o pessoal da direita é apenas um bando de gente que está insatisfeita. Não é à toa que eles estão adorando o Aldo Rabelo. Claro, claro. Por que você acha que os milicos estão tão gostando do Aldo Rabelo? Eles foram treinados para isto. Na melhor das hipóteses, foram treinados para uma espécie de neutralidade ideológica. Que nós já sabemos a quem serve, sempre. Não é isso? Então, se um lado está contra o outro e o outro está neutro, você já sabe quem vai ganhar. Um lado quer bater e o outro não quer brigar. Quem vai apanhar? Então, aí é a experiência do meu amigo Otto, que era o maior brigão, eu vivia batendo nas pessoas. Um dia ele chegou para mim e falou, não vou brigar mais. Tá muito bem, Otto. Tá. Daí ele viu uma briga numa boate, foi separar a briga pacificamente. Não, meus amigos, papai, o sujeito enfiou um copo na cara dele. Pof! No dia seguinte ele falou, vou voltar a brigar, é mais seguro. Essa é uma experiência morredora. Então, eu volto a insistir, não houve confrontação ideológica durante 40 anos. O pessoal da esquerda estava livre, tá certo? Livre para fazer duas coisas. Primeiro, pregar abertamente revolução, golpe armado, o que quiser, assassinato político. E, por outro lado, para dominar o mainstream, a mídia, com uma linguagem que eles mimetizam muito facilmente, a linguagem de neutralidade superior. Tá certo? Onde eles pregam exatamente as mesmas coisas, só que em outra linguagem. E, vamos dizer, a resistência que havia, durante muitos anos, foi só os meus artigos e mais nada. Literalmente, mais nada. Não é isso? Enquanto isso, de vez em quando, aparecia algum liberal defendendo a economia de mercado. Coisa que nem os comunistas reclamavam, porque eles sabem que precisa da economia de mercado. Então, ah, economia de mercado, tá bom, pode vir. O Lula via dizendo isso, nós precisamos do empresariado. Então você pregar a economia de mercado contra os comunistas é você pregar um modelo hipotético contra outro modelo hipotético que os comunistas não pretendem realizar de maneira alguma. Quer dizer, é só um imbecil como esse Marco Antônio Villa que diz: ah, comunismo é a estatização dos meios de produção. Se não tem isto, não tem comunismo. Eu digo, mas, ô animal, Karl Marx disse que esse processo levaria séculos e que só poderia ser realizado quando as forças produtivas do capitalismo alcançassem o seu maior máximo desenvolvimento. Portanto, o que, que o governante comunista, sobretudo aquele que é eleito por vias democráticas, tem de fazer? Ele tem de fomentar o desenvolvimento do capitalismo ao mesmo tempo em que ele vai tirando da burguesia os seus meios de atuação política e criando o monopólio do poder político. De modo que o próprio progresso econômico da burguesia, se der certo, que não deu, vai favorecê-lo. Por que, que você acha que as 15 famílias mais ricas do Brasil apoiam o PT? Por causa disto. Porque eles não têm perspectiva de poder. Esses banqueiros, eles acreditam piamente que enquanto eles estiverem cheios de dinheiro, nada pode atingi-los. E, de fato, nada vai atingi-los, porque eles estão colaborando com o governo. Então, eles estão seguros, seguros de si. E, se desprovidos dos meios de alcançar o poder, eles não ligam. Porque eles não precisam disso. Tem algum desses banqueiros que quer ser presidente do Brasil? Falou, nenhum. Então, a criação do sistema monopolístico de poder está diante de todos nós. Tanto que você vê que com 93% da população contra o governo não cai, porque ele tem todos os controles burocráticos, judiciais, etc, etc. Ele tem o STF, ele tem o Tribunal Eleitoral, ele tem tudo na mão. Só não tem um ou dois juízes aí, malucos, que vão contra tudo, tipo o Sérgio Moro. E daí o pessoal também se apega ao Sérgio Moro como outro símbolo. Ele é o salvador da pátria. Né? Eu digo, olha, o que vocês estão fazendo com o Sérgio Moro e com o Bolsonaro é uma sacanagem. Porque vocês estão jogando tudo nas costas deles. Né? Quando, na verdade, vocês mesmo tinham que estar fazendo o serviço. Por exemplo, eu já perguntei mil vezes, por que, que em vez de fazer manifestações em Brasília, vocês não fazem na casa dos deputados? Eu não estou falando isso para vocês, meus alunos. Porque daqui a pouco aparece esse imbecil dizendo: Olavo está se instruindo os seus seguidores a fazer... Não, não, não. Eu estou falando com os líderes de movimentos, os quais não são meus alunos. Né? A mensagem é para eles. A mensagem é para os 15, é para a turma do Vem para a Rua, desses movimentos aí, que são pessoas que eu nem conheço. Os meus alunos, afinal de contas, a finalidade deles não é assumir o poder coisa nenhuma. Quem diz que quer o poder são esses caras aqui. Então, pelo amor de Deus, faça a coisa certa. Quer dizer, você fazer uma manifestação em Brasília custa caro, é problemático e não tem efeito algum. Tem um efeito simbólico, claro, psicológico, que pode funcionar a longo prazo. Mas, em Brasília, cada deputado, cada senador está defendido por uma fileira de guarda-costas que não vão deixar você entrar. Por que não pega o senhor na casa dele, sozinho? Hã? Pelado. De pijama, às 3 horas da manhã, e sai gritando tudo quanto é nome. Né? Isso intimida. Não é isso? E vocês sabem que psicopata não tem sentimento moral, mas tem medo. Então, muitas das pessoas podem agir por medo, fazer por medo aquilo que não fazem, por senso do dever. Então, você tem que pegar os caras desguarnecidos. Por exemplo, esse negócio de cercar no aeroporto é muito bom. Mas melhor ainda na casa. Eu sei onde você mora, eu sei o que você está fazendo, eu sei onde você está. Você não está defendido coisíssima nenhuma. Nós estamos aqui na sua porta e não vamos sair. Então. E se sair, você vai fazer o quê? Vai chamar a polícia para bater na gente aqui? Diga. Eu tenho uma pergunta. Você usou essa expressão salvador da pátria e eu queria saber se. Isso é uma coisa comum no Brasil, essa figura, esse símbolo, o salvador da pátria, tem várias áreas, inclusive até no futebol sempre tem, parece que tem um jogador que vai resolver todos os problemas. Mas a questão é mais de psicologia coletiva. Você acha que esse símbolo do salvador da pátria, essa expectativa do salvador da pátria, reflete, na verdade, assim, um país de pessoas que têm, por exemplo, tem falta de conhecimento técnico, falta de profissionalismo, falta de capacidade de trabalhar em equipe com profissionais, falta de, como você falou, a crise de o pessoal tem, detesta o conhecimento, detesta aprender, detesta profissionalizar, essas coisas. Você acha que isso tudo, essa esperança de uma pessoa que tem uma espécie de poderes extraordinários e que vai resolver o problema, isso tudo é um reflexo dessa impotência geral, dessa. Bom, isso tem raízes profundas no Brasil, com o negócio do sebastianismo, todo mundo esperando Dom Sebastião levantar do túmulo e voltar. Né? Já tem raízes históricas, mas independentemente disso, nas últimas gerações, quer dizer, a degradação cultural traz isso como resultado imediato, que as pessoas não sabem analisar situações. Elas não conseguem distinguir entre o concreto e o abstrato. Por exemplo, entre o que é uma analogia e o que é, vamos dizer, uma linha de causa e efeito. Por exemplo, muitas pessoas gritando na frente do Congresso Nacional exercem que efeito sobre suas excelências? Nenhuma, se suas excelências não quiserem. Nenhuma influência. Não influi nem contribui, né? Agora, simbolicamente, é bom para manifestar para o público o seu próprio descontentamento. Mas entre a massa manifestante como senhora da ação de protestar e a massa manifestante como receptora de informação, você tem um hiato. A informação não chega a ela mesma. O sujeito que esteve na passeata e viu lá 2 milhões de pessoas, ele no dia seguinte lê que foram apenas 100 mil. Então, eu digo, bom. Você tem um elemento fundamental dessa estrutura de poder, que são os órgãos de mídia. Que é quem controla o fluxo de informação. Isso aí é uma. Olha, esse é um princípio histórico, princípio da ciência histórica. A divulgação dos fatos produz novos fatos. E a falta de divulgação deles frustra os novos fatos. Isso é óbvio. Portanto, qual é o primeiro elo da cadeia que tem que ser rompido? A mídia, evidentemente. Não é a Dilma. Não é o PT, não é nem o Foro de São Paulo. É para chegar lá você tem que quebrar a cadeia de comando, meu Deus do céu. Ora, mídia é vulnerável à intimidação. Jornalistas não se caracterizam por ser pessoas muito valentes. E diretores de jornal, muito menos. Vamos dizer, essa é uma burguesia acostumada a viver no bem bom e que não quer ser perturbada de maneira alguma. Então, muito mais importante do que você derrubar a Dilma é você derrubar os diretores de jornal, meu Deus do céu, e de canais de TV. O que é muito mais importante e muito mais fácil. Claro que isso não tem o efeito político imediato que você quer, mas sem isto, o efeito político não se cumprirá, ou se cumprirá de maneira aparente e simbólica, enganando você de novo. Todo mundo sabe que o número de pessoas da classe política envolvida em crime é enorme. E que, portanto, nós não podemos confiar nem no parlamento de jeito nenhum. Nem no parlamento, nem no STF, nem em coisa nenhuma. Você tem uma situação de ilegalidade estabelecida nos altos postos. Então, quer dizer, ou você quebra o esquema inteiro, ou você não vai conseguir coisíssima nenhuma. Para quebrar o esquema inteiro, só tem duas vias. Ou você faz um golpe militar, que concentra, por sua vez, o poder na mão de um grupo de militares e tecnocratas, como foi em 64. Sem garantias de que eles vão saber o que fazer, porque eu também até hoje não vi um militar fazer um diagnóstico decente da situação, ou então você tem a via da intervenção civil, que é praticamente, vamos dizer, uma revolução pacífica, como houve na Ucrânia, como houve no Egito, etc., que é já um pouco mais viável se houver líderes preparados para tomar o poder. Agora, imagina, você vai tirar lá, sei lá, você tira o Ciro Gomes do Ministério e põe o Kim Kataguiri. Melhor deixar o Ciro Gomes. Né? Então, preparar pessoas, ter uma perspectiva real de poder. Mas para preparar isso, você tem que primeiro você ter o diagnóstico da situação documentado. Não é na internet, meu Deus do céu, não é no YouTube. Você precisa ter livros, você precisa ter uma bibliografia cientificamente respeitável, que possa se impor nas universidades. Então, por exemplo, o livro sobre a KGB no Brasil. Você vê que desse pessoal da direita, ninguém foi pesquisar isso. Quem foi pesquisar foi um cara que, apolítico totalmente, que mora na Tchecoslováquia, por coincidência ouviu falar desse negócio e começou simplesmente a traduzir os documentos, por curiosidade. Ninguém teve jamais interesse nisso. Quando eu fiz o artigo sobre o Ladislau Bittmann, sugerindo que o entrevistassem, teve algum conservador que foi tentar entrevistá-lo? Não. Os comunistas não. A eles não interessam. E os outros têm preguiça. Então, quer dizer, esta coisa de você documentar, de você ter a base bibliográfica, a base documental para a sua ação, ninguém levou a sério. Então, é por isto que está tão difícil tirar o PT do poder. Se você pensar bem, o poder petista, ele se apoia numa barreira de livros construída desde 1964. Livros que ocuparam todo o espaço no establishment universitário. Chegou ao ponto de, segundo o Lincoln Seco, no livro Gramsci Brasil, Gramsci foi, durante anos, o autor mais citado em trabalhos universitários no Brasil. Isso já basta para derrubar o que esse animalzinho está dizendo aqui. Então, muito bem. O artigo aqui chama-se Precisamos Falar sobre o Olavo de Carvalho. Nós não precisamos falar sobre o Joel Pinheiro de maneira alguma. Tá certo? Mas, e é por isso mesmo que eu não vou escrever nada. Mas, para a informação de vocês, né, fica aí. Olha, veja, vocês são informados aqui de que o olavismo segrega os seus adeptos do mundo. Eu isolo vocês. Eu não deixo vocês terem contato social. Eu não deixo vocês atuarem em parte alguma. Não é isso? E mais adiante ele diz que eu destruo a autoestima dos meus alunos para que eles só confiem em mim e não em si mesmo. Esse sujeito, naturalmente, ele conhece todos vocês, sabe o que se passa no fundo do seu inconsciente. E ele está zelando pela sua autoestima que eu estou destruindo. Eu estou aqui toda semana, eu digo, vocês são os animais, vocês são os cretinos, vocês são as bestas. Blá, blá, blá, né? Só falo mal dos meus alunos. Né? Quando eles fazem as melhores coisas, eu deprecio, empino o narizinho, falo, Rodrigo Gurgel, é uma porcaria. Felipe Mordazinho, é isso que eu faço com todo mundo. Né? Só trato de deprimir todos. Né? Então, você vê, isso aqui é um sintoma, vamos dizer, de uma nação que perdeu completamente a visão do que é alta cultura, do que é seriedade intelectual. Né? E perdeu, não é no pessoal da esquerda, o pessoal da direita foi o principal vítima disso. Este cara aqui não é da esquerda. Ele é filho de um dos teóricos do nosso liberalismo. E vocês sabem como esse pessoal liberal reage às coisas que eu digo deles. É fofoca, é pose, empinar narizinho. Nunca uma discussão séria. Por quê? Porque não são capacitados nem para ler os livros. Você está provando aqui que ele não consegue ler um livro meu com começo, meio e fim. Mas tem opiniões isoladas que ele mesmo recorta à sua maneira e ele pode, então... Esse cara quer um golpe militar. Nós não, nós somos democratas, nós somos a favor da ordem civil, etc, etc. É fácil você fazer essas poses. Tá certo? E isso é o máximo de resposta que eu tenho tido. Nunca esperei a resposta melhor. Eu sei que a coisa está assim. Por isso eu não estou falando para esta gente. Eu estou falando para vocês. E vocês têm a responsabilidade. porque vocês são as únicas pessoas que estão tendo acesso a esse tipo de formação. Não tem mais ninguém. Quem mais está lutando por isso? Só eu e mais alguns alunos meus, o próprio Ronald Robson, o Rafael Falcon, o Carlos Nadalim e Felipe Moura Brasil, tá certo? É só vocês, não? Quer dizer, nos próximos 10 anos, nós somos a bola da vez, não? Na esfera cultural brasileira, não tem mais ninguém. A própria vida editorial entra nisso também, não é isso? A própria Record está colaborando com isso. Então, os canais estão se abrindo. Mas, vamos dizer, cadê as pesquisas em profundidade? Cadê a narrativa do que se passou? Né? Você não tem nem narrativa ficcional, meu Deus do céu, quanto mais histórica. Não é isso? Vocês veem que o William Wack, ele passou uma semana nos arquivos de Moscou e descobriu a história inteira da Olga. Uma semana. Acabou com um mito. Tá certo? Quantos outros mitos não estão circulando aí? Né? O mito da participação da CIA, que até hoje eu estou aguardando, me dei o nome de um agente da CIA lotado no Brasil, em 64. Não tem. Quer dizer que o governo americano agia aqui por telepatia. Não precisa um agente fisicamente presente. Né? Mas, com relação à KGB, isso não é verdade. O governo estava lotado de gente da KGB. Os documentos do Mauro Abrantes provam isso aí e vão continuar provando. Agora, como sempre, nós vamos deixar tudo nas costas do Mauro Abrantes. Ele que tem que fazer o livro, né? Ele tá, aliás, está fazendo. Né? Isso. Ninguém mais está ajudando nisso aí. Então, recontar a história do Brasil direito. Não precisa ficar essa narrativa politicamente incorreta. Não é assim que se faz, gente. Não é história politicamente incorreta do Brasil, é história do Brasil. Politicamente incorreto, afinal de contas, é apenas uma pose. E você está se autonomeando de acordo com o vocabulário dos seus inimigos. Se você diz que é a história politicamente incorreta, você já está dizendo que você é desviante e minoritário. Você está assumindo a posição deles de colocar. Tá certo? É, de novo, assim, a pose vai predominar sobre a substância da coisa. Né? Falo, história politicamente correta faz vocês, eu não faço nem politicamente correta, nem politicamente incorreta, eu faço a história do Brasil. Como as coisas efetivamente se passaram. Então, vou dizer, adquirir autoridade intelectual pela autoria de trabalhos densos, fundamentados, etc. Isso é a primeira coisa a fazer, meu Deus do céu. Porque você veja, eu cortei um monte de cabeça dessa elite esquerdista e criei um espaço. Quem está ocupando o espaço? Na verdade, ninguém. Tá certo? Então, nós temos que realmente ocupar os espaços. Como é que você ocupa o espaço? Em primeiro lugar, com o livro. O primeiro lugar onde você tem que ocupar espaço é nas estantes das livrarias. Porque houve, durante 40 anos, você entrava numa livraria brasileira, você só encontrava três tipos de livro. Era livro de religião, de mil e uma religiões, Seixo Noie, tudo. Livro de autoajuda e livro de comunismo. Perdão, quatro, um quarto tipo. Livros de administração. Isto era a bibliografia nas livrarias. Nós podemos... E temos o dever de mudar isso aí, tá bom? Então vamos fazer uma pausa, daqui a pouco nós voltamos. Alô, por favor, vocês estão ouvindo? Avisem pelo chat. Então vamos lá. Hoje tem tantas perguntas boas e pertinentes que será uma pena perder alguma delas. Né? Que Francisco Augusto disse: eu tive duas experiências que para mim comprovaram a malícia da esquerda e a ingenuidade dos liberais. Um professor meu de filosofia política soltou a seguinte frase em meio da sala de aula: vocês já repararam que a mídia mais mascarada na net se chama mídia sem máscara? Ah, isso é claro, isso é apenas um jogo de palavras. Mascarada está encobrindo o quê? A máscara tem alguma coisa por trás? O que exatamente há por trás do mídia sem máscara? Um movimento político, uma empresa, um serviço secreto? O quê? Não tem absolutamente nada, tem apenas, vamos dizer, a figura dos seus autores, dos autores que ali escrevem. Quer dizer, isso é um jogo de palavras, não quer dizer nada, isso é pura difamação boba, pueril. Né? Quando eu interferi e tentei discutir com ele, ele simplesmente declarou, no final, depois de ter sido desmascarado: "Você assimilou bem o discurso da direita, não é, filho? Assim não é possível a discussão." Falei: "Ai, portanto, só tem discussão entre esquerda e esquerda." Mas isso para eles é uma coisa tão natural. Não é isso? Assim, é a mentalidade. E veja, é quando Paulo Freire disse aquela coisa: "Nós devemos ser tolerantes, mas não com os nossos inimigos." Então, portanto, só com os amigos. Agora, o cara das Farc, né, como estavam insistindo que ele pedisse perdão pelas violências que eles fizeram, que eles mataram quase 50 mil pessoas, ele disse: "Nós pedimos perdão, mas não aos nossos inimigos, só às vítimas." Uai, mas não foram os inimigos que eles mataram? Então, essa, mas é uma mentalidade... Como é que se diz? Autocontraditória na base. Eles têm que viver da autocontradição. Por quê? Porque vive da mentira, pô. Vive do fingimento. A segunda experiência foi com um liberal muito famoso entre nós. E aqui eu perguntei sobre o Foro de São Paulo e a ilegalidade do PT. Ele me respondeu ingenuamente o seguinte: "O Foro é mais um reduto de bandidos do que alguma entidade que oficialmente dá as cartas. O importante é que eles são todos cúmplices. A Unasul é hoje mais relevante do que o Foro, onde restaram os idiotas úteis de discurso pró-Cuba." Bom, é o tal negócio. O Foro São Paulo tem duas, se compõe de dois elementos. O próprio Lula descreveu essa estrutura de maneira muito clara. Por um lado, existem as assembleias, e, portanto, a atuação mais ou menos pública do Foro com a revista América Livre, etc., etc. E, por outro lado, existem os encontros de governantes ali dentro, que decidem a política. No tempo do Hugo Chávez, eles faziam isso, se reúne ali e eles decidem o que vai acontecer. Então, são governantes que estão decidindo. Quer dizer, ele acha que os representantes diplomáticos na Unasul podem mais do que o Lula, o Maduro, o Hugo Chávez naquela época, o Fidel Castro. Que estupidez é essa? Né? Então, mas é sempre essa coisa oficialista. Né? O que importa são os órgãos oficiais. Eu digo: olha, o Partido Comunista, que tem 150 anos de experiência, ele sempre se divide em dois andares. Você tem a atuação pública, a fachada, e você tem o comando, que é sempre clandestino. Tá certo? Então, isto é onipresente na história dos partidos comunistas e também no Foro de São Paulo. Então, o Foro de São Paulo já é uma entidade discreta, que foi acobertada pela mídia durante 16 anos para que ninguém soubesse, para que pudesse crescer em segredo. E dentro do Foro de São Paulo, você também tem dois andares. Você tem a Assembleia e tem os encontros reservados, que são o que realmente importa. Isto foi descrito pelo Lula no aniversário no discurso do 15º aniversário do Foro de São Paulo, em 2005. Foi descrito, está publicado no site da presidência. O que mais este animal quer para entender as coisas? Né? Vamos dizer, aquele desejo de parecer que ele tem uma inside information, ele sabe algo mais, né? Então, a Unasul foi criada pelo Foro de São Paulo. E o Foro de São Paulo não parou de existir. Portanto, as reuniões continuam acontecendo. Né? Emerson Sarmento pergunta: quais livros o senhor indicaria para ter uma ideia bem esclarecida sobre a KGB? São três livros. O livro do Ladislaw Bittman, The KGB and Soviet Disinformation, que foi editado na Inglaterra. Eu não lembro o nome da editora, acho que é Pergamon Press. O livro do Yon Mihai Pachepa, Disinformation, que está traduzido e publicado no Brasil também. Quem foi que publicou? Foi a Vide? Pela Vide Editorial. E o livro da Diana West, American Betrayal. Né? Literalmente, este é o melhor dos três, de longe. E ele se centra no caso americano, quer dizer, na penetração dos Estados Unidos no governo americano. Mas é claro que isto é muito mais importante do que, decisivo historicamente, do que a penetração da KGB no governo do Brasil ou da Sierra Leoa. Tá certo? Então, para vocês terem ideia, o serviço secreto americano durante a guerra, que se chamava OSS, o antecessor da CIA, era dominado pelos comunistas, protegidos pelo Russo. Era o serviço secreto principal, que foi a origem da CIA. A CIA foi sempre uma mudança de nome. Mudou o nome, mas as pessoas eram as mesmas. Então, isso quer dizer que a primeira geração de agentes da CIA, dominado pelos comunistas. Ali não foi uma infiltração, foi uma ocupação. Tá certo? A Diana West, ela dá uma ideia com fatos da proporção imensa que a coisa assumiu. A coisa tão escandalosa que até o pessoal da direita, quando esses fatos foram revelados, ficaram chocados. Porque acha que isso aí está desmoralizando o governo americano. Eu digo, mas ele se autodesmoralizou, meu Deus do céu. Você vê, na hora que conseguem botar na presidência um sujeito desconhecido, sem documentos, obviamente comprometido, tá certo, com comunistas desde a infância, e você nem pergunta qual é a vida dele, você não pede para conferir o documento nem nada, e depois você fica 8 anos chorando, ah, Obama fez isso, Obama fez aquilo, quando você podia ter se livrado dele na primeira semana. Quer dizer, mostra a vulnerabilidade da democracia americana, aliás, de qualquer democracia, a qualquer movimento que seja ousado o suficiente para penetrar nos altos círculos de poder e determinar decisões. Né? Por exemplo, ali ela demonstra por A mais B que o ataque de Pearl Harbor poderia ter sido evitado por todas as maneiras, mas a atuação dos agentes da KGB no governo americano impediu que eles agissem nesse sentido. Por quê? Interessava à Rússia que houvesse um ataque, que os Estados Unidos entrassem na guerra contra o Japão, porque a Rússia estava lutando na frente ocidental, contra a Alemanha, e morria de pavor de ter de lutar contra o Japão na porta dos fundos. Entendeu? Então tinha que evitar de qualquer maneira, não tinha que botar os americanos na guerra contra os japoneses. Né? Se não fosse isso, os japoneses teriam atacado a Rússia. Tá certo? E a história teria sido completamente diferente. Tá certo? Então houve a atuação direta de agentes da KGB que eram mentores do Roosevelt. O Roosevelt já estava gagá completamente, já estava totalmente enfraquecido, e ele fazia tudo o que o tal do Harry Dexter White mandava fazer, ele e outros. Ele realmente obedecia os caras e fez tudo o que eles mandaram. Eu sei que é horrível, é deprimente isso aí, porque você tem toda essa imagem idealizada da democracia americana, não é isso? E você vê que ela é assim. É uma estrutura podre, que qualquer um chega lá, dá um soco e derruba. É só aparência mesmo. Né? Claro que militarmente os Estados Unidos ainda têm a hegemonia, mas politicamente nunca tiveram. Você vê, no tempo da guerra do Vietnã, o general Giap, comandante das forças do Vietcong, deu uma entrevista dizendo, olha, o fato é o seguinte, os americanos faziam a guerra por meios militares. Nós fazíamos por meios militares, publicitários, psicológicos, sociológicos, jornalísticos, por todos os meios que existiam. Então, de fato, a guerra foi ganha no terreno da mídia, não no terreno militar. Tanto o mito da vitória militar Vietcong, tá, as pessoas acreditam nisso até hoje. A famosa ofensiva do Tet. Na ofensiva do Tet aconteceu o seguinte, todos os Vietcong morreram, meu Deus do céu. A famosa invasão da embaixada, não invadiram coisa nenhuma, nenhum Vietcong entrou na embaixada. Morreram todos. É? Agora, a pessoa passa o filme dos funcionários saindo pelo teto. Digo, mas é claro, a embaixada está sendo atacada, você tira os funcionários civis e enche o soldado. E foi o que eles fizeram. Então, não houve invasão da embaixada. Do mesmo modo que a ofensiva do teto terminou a total destruição das forças militares do Vietcong, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, foi noticiada nos Estados Unidos de maneira invertida. Tá certo? A começar pelo... Esqueci o nome do famoso... Cronkite, que era um sujeito totalmente dominado pela KGB, tá certo? Para noticiar a coisa ao contrário. Então, houve o Lyndon Johnson viu aquilo e falou, eu perdi a reeleição. E pronto, tratou de proclamar a paz. Né? Foi assim que as coisas aconteceram. E isso tudo seria impossível sem KGB. Quer dizer, sempre a ação direta. Quando você fala ação da KGB, não é um modo de dizer. As pessoas são identificadas, as ações estão descritas e documentadas. Não há mais como discutir isso aí. Agora você vê que até luminares da direita, como David Horowitz, ficaram ofendidos com a Diana West. Eles disseram que você está esculhambando com os Estados Unidos. Eu falei, não, os Estados Unidos estão esculhambados. Eu só estou... Não adianta bater no carteiro. Né? Eu estou aqui contando a porcaria que está. Não fui eu que fiz nada disso. A Diana West está montada na razão. O livro dela é absolutamente irrefutável. Os documentos são tantos, os casos são tantos, que é o caso de dizer, olha, durante pelo menos 20 anos, a KGB foi a força dominante na formulação da política externa americana. E o cara, ah, mas e a CIA? Eu digo, bom, a CIA já estava dominada por eles do tempo que era a USS, meu Deus do céu. Então, três livros. Ladislau Bittman, o Yon Mihai Pachepa, e a Diana West. Com esses três, você inclusive tem ali a bibliografia, tá certo? Agora, existe uma série mais documentada, feita por John Earl Haynes, Haynes, e Harvey Clare. Clare é Clehr, que são mais historiadores factuais voltados à transcrição de documentos. Então, uma parte, inclusive, da argumentação da Diana West é baseada nos documentos deles. Então, se você quiser se aprofundar, você lê o John Earl Haynes e Harvey Clare, se você quiser. Tá certo? Mas o número de livros que existe sobre isso é imenso, imenso. Eu estou dando esses três apenas como uma introdução. Depois você vai na bibliografia e lê o resto. Alisson Lopes pergunta: quanto ao problema do analfabetismo funcional, o estudo da gramática latina de Napoleão Mendes de Almeida seria capaz de ajudar a sanar essa deficiência? Pode ajudar um pouquinho, mas não vai resolver o problema. Tá certo? Eu só conheço uma solução: fazer o curso do Carlos Nadalim. Não tem mais nada. Porque ele vai fazer voltar, você voltar ao aprendizado básico da alfabetização. Tá certo? Isso vai corrigir muitas estruturas e vai, inclusive, vai liberar, como libera blocos inteiros de inteligência que estavam adormecidos. O problema da compreensão de texto, para mim, que estou com 68 anos e vi outra época, e vi como os leitores entendiam as coisas na época, e como nos anos 60 até 70 você podia contar com a apreensão de nuances. O público entendia isso, e hoje você não pode mais. Hoje você tem ironia, sarcasmo, ou simplesmente nuance, né? As pessoas realmente não pegam. Você tem que, como diz, explicar a piada sempre. É horrível isso aí. Então, de repente, você está falando com pessoas, você está dizendo, o nego parece inteligente, ele tem um diploma, mas é um retardado mental mesmo. Eu não estou brincando, não é uma expressão, não estou falando isso para ofender, porra. Queria eu que fosse ofensivo, se chamar o cara de analfabeto. Eu digo, não, é um analfabeto real e é uma coisa fácil de você comprovar. Nós vimos ali três ou quatro, assim, erros monstruosos de interpretação de texto, sem contar, não estou falando nem dos erros de gramática que o neguinho comete, é? Então, por exemplo, no Simples, quando ele comenta aquele negócio do parecerista da SBPC e diz que eu chamei o cara de analfabeto. Quer dizer, eu estou querendo dar a impressão de que era analfabeto. Mas quem, não sendo analfabeto, consegue cometer 22 erros de gramática em 30 linhas? Quer dizer, eu estou falando um fato bruto, né? Quer dizer, sem contar os erros de informação. Bom, eu leio um relatório, tá ali, que eu pus ali até para efeito humorístico. Só que depois disso, o presidente da SBPC desistiu da carreira científica e foi plantar alface no Rio Grande do Sul. Espero que ele saiba o que é alface. Tiago Rossellini. Em relação à alegação do Joel Bundeiro, pertencente à seita do diálogo interamericano, é verdade, né? Aliás, essa revista Café Colombo é financiada pelo governo de Pernambuco, o qual está na mão da turma da Marina Silva. Inclusive o pai do referido. De que Olavo arquitetou diabolicamente um plano em conjunto com as Forças Armadas para uma intervenção, vale lembrar da aula 277, em que o professor analisou a impossibilidade da tomada de poder pelas Forças Armadas. E reconheceu ser muito difícil fechar a questão. Quer dizer, estou tentando discutir as possibilidades, limites e possíveis consequências de uma tomada do poder pelas Forças Armadas. E, de modo geral, a conclusão é mais negativa do que positiva. Isso não quer dizer que você está me contra. Se os militares decidissem agir, falam, bom, a esta altura, com 40% ou 50% da classe política envolvida em crimes, seria até normal as Forças Armadas tomarem o poder, né? E você contar com a solução institucional é a solução através da classe política. Não esquece, isso aí é uma solução institucional, solução pela normalidade democrática, isso é metonímia, gente. O agente, não existe um agente humano chamado normalidade democrática. Mas para a normalidade democrática, ele está atribuindo isso à classe política. Então, a classe política é o agente da via normal. Mas acontece que ela, ao mesmo tempo, ela é agente do crime. Então, você tem aí uma situação ambígua, em que o agente incumbido de punir o crime é o próprio criminoso. Então, isso aí vai criar, naturalmente, uma paralisia, que é a paralisia que nós vemos há anos, quer dizer, ninguém faz nada contra o que está acontecendo. Então, já apelar às Forças Armadas seria uma reação normal da população, sobretudo da população que não sabe das transformações ideológicas acontecidas na oficialidade das Forças Armadas. Aliás, nem eu sei, eu só estou falando por indícios que eu colho aqui e ali. Eu não tenho. Se você disser quanto por cento da oficialidade está na mão dessa pessoa, eu não tenho a menor ideia. Né? A informação, eu acompanhei isso até um certo ponto da história e vi que a influência da esquerda ali dentro era muito maior do que os próprios envolvidos imaginavam. Por exemplo, se você dissesse para o general Meira Matos, você está indo para a esquerda, ele diria de maneira alguma, eu sou um conservador nacionalista. Quer dizer, o problema é esse. Quer dizer, veja, as ideias não vêm com um carimbo ideológico pronto. Isso é coisa de criança. Quer dizer, você acha que o sujeito que quer influenciar uma oficialidade, os políticos, tá, chega, olha, estou aqui com propaganda comunista para cima de você. Mas né, claro que não. Você não vai fazer propaganda comunista. Você vai. Isso é um agente de influência. Nunca faz propaganda. Ele defende certas medidas concretas que, no quadro geral, favorece o movimento comunista em última análise. Hã? Então, a agente de influência não é propagandista, não é militante. Ele é um cara que está tentando influenciar círculos de governo para que tomem certas decisões que ou favoreçam o movimento comunista, ou favoreçam diretamente os países comunistas, ou danem o próprio país no qual a influência está sendo passada. É sempre assim. E você, para ser um agente de influência, não pode ter fama de comunista, meu Deus do céu. Hã? Você tem que ter a fama de ser um sujeito que está por cima, que você é mainstream, como Mauro Santayana, por exemplo. Ninguém vai dizer que Mauro Santayana é comunista. Não é isso? Você vê, o agente de influência pode até, em certos casos, favorecer o outro lado para ganhar credibilidade. Por exemplo, na época em que estavam criando o sistema CIVAN, sistema de radar na Amazônia, a esquerda inteira defendia o concorrente francês, esqueci o nome da firma, e o pessoal de direito conservador favorecia o concorrente americano, Raytheon. O principal agente comunista dentro da Escola Superior de Guerra, Márcio Moreira Alves, defendia Raytheon. Recebeu um dinheiro para isso. E certamente foi autorizado a fazer isso, porque no cômputo geral, a Raytheon já tinha ganho a concorrência praticamente, não adiantava mais lutar, então falava, agora não faz mais diferença. Então se quer ganhar um dinheirinho extra, ganha. É. José Tempesta pergunta, uma pergunta interessantíssima. Você já leu a obra Tertium Orgamum, do Uspensky? O que o senhor diz sobre essa obra? Bom, Uspensky foi um dos primeiros alunos do Jorge Gurdjieff, quando Gurdjieff chegou na Europa. Gurdjieff era um matemático de formação, um homem de mente lógica, e ele tratou de dar ao ensinamento recebido do Gurdjieff os tons de uma doutrina organizada, logicamente organizada. O que o Gurdjieff fez disso? Deu uma risada. Porque disse, ele tomou literalmente a sério tudo o que eu disse. É? Então ele considerava os Uspensky como ele era um gênio, mas era um gênio ingênuo. Tá certo? E o Gurdjieff tinha toda a razão, porque o Gurdjieff era o que eu chamo gozador cósmico. Tá certo? Ele veio para fazer uma gigantesca piada e fazer todo mundo de palhaço. Para quê? Para debilitar a cultura ocidental, debilitar a intelectualidade europeia, e abri-la a influências, tá certo? Orientais, sufistas, etc, etc. Você vê que o Gurdjieff é contemporâneo do Guénon. Guénon tinha horror do Gurdjieff, mas o que ele fazia contra o Gurdjieff? Nada. Do mesmo modo, como eu observei mais tarde, quando você pega o sucessor do Gurdjieff, que é o Idris Shah, né? O pessoal ligado à Tareca do Chouan tinha horror do Idris Shah, mas não fazia nada contra eles, não dizia uma palavra. Né? Porque alguém lá em cima gosta de mim. Quer dizer, um comando que não é para brigar. Tá certo? Eles não brigavam, evidentemente. Então, vamos dizer, o Uspensky é o sujeito que pegou uma piada, que era uma piada de dimensões cósmicas mesmo. Isso é, o Gurdjieff não era um gozador, nem um vigarista no sentido vulgar da coisa. Né? É, você vê uma cena característica do Gurdjieff. É, ele chegou a Nova York e decidiu dar uma entrevista coletiva à imprensa. E apareceram lá 30, 40 repórteres, né? E o Gurdjieff começou a falar e explicar para ele que todas as ações humanas tinham uma motivação sexual. Absolutamente tudo, tudo que você fazia. Né? Cada palavra, cada gesto, tudo era sexo. E foi criando uma atmosfera de excitação sexual ali. E os caras já estavam começando a agarrar as mulheres e fazer uma suruba. Quando ele disse, para, eu disse, era só para ela ilustrar a teoria. Você veja o domínio que esse sujeito tinha sobre as pessoas. Ele era um grande artista, mas grande, era um gênio fantástico. Só que você não pode levar a sério, literalmente, nenhuma palavra do Gurdjieff. É? Tudo tem uma finalidade psicológica. E a finalidade psicológica é desmontar a sua... Esse sim, desmontar a sua autoestima, desmontar a sua autoconfiança e tornar você crédulo e vulnerável a qualquer coisa. Que coisa? Algo que vinha depois. Então é a mesma coisa dizer, nunca existiu uma doutrina Gurdjieff. Só existiu uma devastação intelectual. Ele fez e fez brilhantemente. Ele, por exemplo, a classe médica britânica, ele dominou inteirinha, transformava cientistas em office boys dele. Um negócio impressionante. Pegava gente do serviço secreto. Né? O famoso John... Agora esqueci o nome. Escreveu uma biografia do Gurdjieff depois. John não sei o que. Era alto oficial do serviço secreto britânico. O nego acreditava no Gurdjieff 100% e o Gurdjieff ria dele pelas costas. Né? Assim como a turma do Idris Shah. Né? Eu vi. Né? No Idris Shah você tinha massa de como é que se diz? De devotos, tá certo? E você tinha a elite em comando. Quando ele viu que alguém tinha jeito, ou que era um formador de opinião, então eles puxavam para entrar para a elite em comando. Primeira informação que você recebia, ser chamado para a elite em comando, significa, tudo isso aqui é uma palhaçada, esses caras são uns idiotas e nós vamos aqui tomar o dinheiro deles até o fim. Eu recebi essa informação. Né? O segundo no comando, aquele que se chamava Alfredo Fidani. Alfredo Fidani via os caras lá fazendo os exercícios, rodopiando, derviches rodantes, etc., fazia assim. E eu fui convidado para entrar na elite. A elite fazia o quê? Repartia o dinheiro. Era assim o negócio. Quer dizer, o Idris Shah era muito mais, tinha muito mais objetivo financeiro do que o Gurdjieff. O Idris Shah, intelectualmente muito inferior ao Gurdjieff. E também, em matéria de poder psicológico, ele era 10% do Gurdjieff. Então, o Gurdjieff foi um grande gênio e teve uma missão a cumprir na Europa. A missão era devastar, fazer o caos intelectual, de maneira que na geração seguinte as pessoas estejam pensando seriamente em entrar para o Seixo Noie ou qualquer coisa assim. Eu lembro que teve uma época no Brasil que ele ficou muito popular, que tinha um livro nos anos 70 que chamava Encontro com Homens Notáveis. E depois teve um filme baseado também em história do O Teu Bolso. Pô, Richard Brooks fez o filme. O Richard Brooks era membro de uma escola Gurdjieff. Ele é incrível, porque ele penetrou em esferas. Sim, altas esferas. Altas esferas. O mundo inteiro. Agora, eu digo sinceramente, o melhor leitor que o Gurdjieff teve no Brasil fui eu. Só eu entendi. Vamos dizer, que era uma gozação, mas não uma gozação simples e nem uma vigarice. Era... Quer dizer, um plano que tinha uma penetração psicológica muito mais funda do que a aparente doutrina. Veja, o Gurdjieff reunia um grupo de cientistas lá no castelo do Puyoré e dizia, vou dar uma aula de cosmologia. Daí ia lá, expunha no quadro um sistema cosmológico com todas as equações, etc. O pessoal ficava absolutamente deslumbrado, porque eram teorias físicas ultramodernas que ninguém teria suspeitado jamais. Daí estava todo mundo deslumbrado daquilo. No dia seguinte, o Gurdjieff chegava e dizia, não é nada daquilo. Eis aqui outro sistema. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Quer dizer, coisas que um físico levaria anos para conceber. O Gurdjieff, em 10 minutos, concebia, botava na lousa e enganava cientistas profissionais. Daí todo mundo ficava deslumbrado com o seguinte, segundo sistema. No terceiro dia tinha um outro e no quarto tinha um outro. Quer dizer, ele criava 10 sistemas cosmológicos. capazes de enganar cientistas profissionais. Depois disso, o que acontecia com eles? Eles entravam em estado de snapping, onde você está totalmente desorientado, você perde a capacidade do discernimento e você agora aceita qualquer coisa, porque o estado de dúvida é tal, que é uma coisa que outros gurus aplicam em jovenzinhos, estudantes, etc, etc. Mas o Gurdjieff aplicava isso em cientistas, pô. E os caras caíam em agências do serviço secreto, os caras caíam em governantes, em grandes escritores, e os caras caíam. E eram levados quase ao desespero. Se você ler o livro do Louis Povel, Monsieur Gurdjieff, é um livro contra o Gurdjieff, mas ele mostra que ele ainda tem temor reverencial dentro do Gurdjieff, passados 30 anos. Arthur Koestler, que acabou se tornando os miolos, não aconteceria isso se não tivesse passado pela escola Gurdjieff. Então, o Gurdjieff foi um agente da guerra cultural. O melhor agente que a guerra cultural já teve. Sem Gurdjieff, todo esse negócio de islamismo e tal, as pessoas tinham uma defesa instintiva contra isso. O Gurdjieff foi lá e desligou a defesa instintiva. E isso, Uspensky, que não entendeu absolutamente nada, mas entendeu à sua maneira, entendeu que era uma doutrina científica séria. E expôs, o Gurdjieff riu da cara dele. Bom, eu acho que... Carlos Bach pergunta, o senhor enxerga alguém aqui no Brasil que poderia ser um bom presidente? Enxergo vários. Eu acho que o Bolsonaro poderia ser um bom presidente. Eu acho que o Caiado poderia ser um bom presidente. Tem vários, mas o problema não é este. O Brasil precisa de um presidente, precisa de um governo. Você precisa de uma nova classe política. Cadê ela? Não tem nada. Os quadros, como... Cadê os quadros? Então não há formação de quadros. Você vê, quando anos atrás eu disse, eu posso formar uma liderança política se aparecer alguma boa alma que manda os alunos para cá e financia a estada deles. Não vou cobrar nada para dar o curso, mas também não posso hospedar e alimentar 10, 20 pessoas durante anos. Eu posso fazer isso. Então, um curso para uma formação da elite política seria completamente diferente deste curso, são assuntos que não têm nada a ver com o COF, mas eu posso dar isso, eu tenho experiência suficiente para isso, estudei o suficiente para isso. Me propus a fazer isso. Até hoje não apareceu. Tem um pessoal que diz, nós temos aqui um grupo, mas cadê o dinheiro, meu Deus do céu? Até hoje, o pessoal está esperando e com a ideia de vir no futuro. Fala, no ano que vem não vai ter curso, não. Acabou. A chance acabou. Eu não vou dar curso de formação de liderança política. Porque eu esperei durante anos. Mas digo, se você não consegue juntar dinheiro para você trazer uma equipe para cá, então a sua capacidade de ação é reduzida. Então esta é a primeira lição número um. Você quer fazer uma coisa? Aprenda a juntar os recursos para isso. Não é isso? Napoleão dizia que para fazer uma guerra precisa de três coisas. Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Então, qual é o primeiro elemento da estratégia? Aprender a juntar o dinheiro. Não é isso? Eu confesso para vocês o seguinte. Eu muitas vezes consegui juntar dinheiro para socorrer projetos de outras pessoas. Muitas vezes. Eu cheguei ao cúmulo de... Quando o projeto do livro do Otto Maria Carpo estava na metade, o doutor Ronald Levinson me chamou e disse, nós vamos ter que parar porque acabou o dinheiro. Eu disse, mas doutor Ronald, por que o senhor não me avisou? Eu arrumaria o dinheiro. Daí que eu me toquei e falei, epa, eu estou arrumando dinheiro para o Ronald Levinson? Esse mundo está muito louco, eu não quero mais. Mas eu falei isso, falei com sinceridade, porque se é preciso dinheiro para um bom projeto, eu vou atrás. Já fiz muitas vezes isso, não para mim. Para projetos de outros. E sempre consegui. Então, bom, esta é a lição número um. Aprenda a arrumar o dinheiro. Agora, se você não tem a cara de pau de chegar para um empresário, para uma pessoa de dinheiro, e dizer, olha, precisa disso, mas isso, mas isso, isso aqui é sua obrigação, né? Tem que contribuir. Não tem nem cara de pau para isso, você quer ser presidente da República. Então... O problema não é o presidente, o problema é um governo. O governo precisa de quadros. Esses quadros estão para ser formados. Então, vou repetir pela enésima vez. Primeiro tem que formar uma elite intelectual e tem que criar uma revolução cultural. Depois, a partir daí, começa a surgir uma elite política possível. E daí, talvez, você possa formar um bom governo amanhã ou depois. Porque se você... Vamos supor que você derrubasse o PT hoje, quem você ia botar lá no lugar? Essa turma dos movimentos que está por aí? Hã? Estão brincando comigo? Bom, eu acho que... Bom, vou responder mais uma pergunta. Felipe, qual é o limite da estratégia gramsciana? Esse limite é muito simples. A estratégia gramsciana depende, em primeiro lugar, de um negócio chamado ocupação de espaço. Se você só pode ocupar espaço onde eles existem, portanto, você tem que ter uma estrutura burocrática, administrativa, etc., onde você tenha, vamos dizer, lugares para você colocar as suas pessoas lá. Isso depende de um certo tempo, porque você tem que colocar um, depois puxa outro, depois chama outro. Isso leva 20, 30 anos para você ocupar os espaços, né? Então, esse é o primeiro limite, o tempo. Quanto à revolução cultural, ela tem o seguinte, ela só acerta as pessoas alfabetizadas, só acerta a elite. Supondo-se que essa elite tem um poder multiplicador e de que, começando no círculo da elite, você vai acabar alcançando até as escolas primárias, etc., etc. Eu digo, bom, mas para você mudar a opinião de uma elite, você pode levar 20, 30 anos. Agora, para você mudar a opinião de 200 milhões de pessoas, você precisa de uma ação muito mais intensa ou de muito mais tempo. Então é o seguinte, a elite eles ganharam quase todas. Eles ganharam os jornalistas, os estudantes, toda a classe falante eles ganharam. Chegou no povão? Nada. Absolutamente nada. Quando se viu que o povão estava todo mundo contra. Quer dizer, que não é que eles estão contra o PT ou contra a Dilma, eles estão contra a ideologia de gênero, eles estão contra gaysismo, eles estão contra feminismo, eles estão contra a proteção de bandidos, estão contra tudo. Todos os valores fundamentais da esquerda, quer dizer, a Revolução Cultural não chegou no povão. O povão simplesmente não presta atenção no que eles estão dizendo. Então, quer dizer, a incultura dos brasileiros tem um aspecto defensivo também. Se o povo é inculto e não se interessa por cultura, a Revolução Cultural não funciona. Tá certo? E eles esqueceram desse pequeno detalhe. Por isso mesmo ficaram surpresos e chocados de ver que a massa está contra eles. E 50 anos de trabalho, de revolução cultural, de ocupação de espaço, agora está todo mundo contra nós. Por quê? O que nós fizemos? Nós somos tão bonzinhos, nós só queremos ajudar o povo. Eles estão realmente chocados, porque é o velho problema da esquerda. A esquerda estuda a sociedade brasileira, conhece a sociedade brasileira muito melhor do que a direita. Mas ela não sabe o seu próprio lugar dentro do esquema. Ela tem consciência, mas não autoconsciência. Então, a autoimagem da esquerda é 100% falsa. Embora a imagem que eles têm do quadro geral... Não está errado. Você dizer que o problema do Brasil é assim, é a elite que se apropria do Estado e explora os coitadinhos, fala, o problema é esse mesmo. Só que eles não sabem que a elite são eles. Então estão descrevendo a situação certa, mas a posição deles no quadro está completamente errada. Tá? Então, eu acho que é... Aqui o Tiago Virgílio Salenave fala de um grande jurista com quem ele estudou, Marcelo Neves, professor da UNB, que escreveu um tratado em alemão, e foi aluno do Habermas e do Luhmann na Alemanha, e escreveu esse livro sobre a constitucionalização simbólica, o livro Maravilha, etc., etc., etc. Depois o sujeito aparece na equipe de juristas que está lá preparando uma argumentação pró-Dilma. Não é isso? Então, olha, meu filho, em geral, como regra geral, o jurista vive no mundo da lua. Ele vive no mundo dever ser, dizendo o que os outros devem fazer. Tá certo? Um jurista capaz de analisar a sociedade em termos de sociologia política é uma raridade. Não existe. Então, eles fazem belíssimas teorias, mas são a respeito de nada. É por isso que quando o Erich Voegelin foi dar aula na Alemanha, os juristas e cientistas políticos que estavam lá assistindo às conferências dele, dizer, como? Mas que raio de ciência política é essa? Ele não falou do constitucionalismo, né? Ele não falou da legitimidade, ele não falou mais disto, mais daquilo, porque toda esta parafernália normativa, boboca, tá certo? Vazia, constitui a substância da ciência política e do mundo jurídico. O Erich Voegelin chega lá falando pão, pão, queijo, queijo, falando do poder, falando da linha de ação, etc., etc. Eles não entendem mesmo. Então, esse pessoal jurídico é o mais fácil de você enganar. Então, feliz dia de Nossa Senhora de Guadalupe, para você também. Então, muito obrigado a todos. Até a semana que vem.